Paulo, Salvador, Gol 1073, seguinte da Novembro para Porto Seguro. Gol 1073, autorizado Porto Seguro, nível 340, a decolagem da 10, com curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, a DCT Porto Seguro. Controle 120, decimal 8, acione 55 no meio. Autorizado Porto Seguro, nível 340. Isso é 1-0, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, direto Porto Seguro. Frequência 120, decimal 8, e transponder 516 para o gol 1073. Correto, gol 1073. Chame pronto no gate 1. Camarada, tudo pronto, gate 1, gol 1073. Zero, desça para 2000 pés, ajuste no 017, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 no 017, reporte estabilizado LS, receptor localizador, o TRIP 5414. TRIP 5414, chame torre 118, decimal 62. 118-62, obrigado, bom dia. Salvador, muito boa tarde, o Tripes retificando, bom dia ainda, 5414. Tripes 5414, ajuste altimetro no 017, reporte trem baixar travado. Vou no 017, reportarei trem baixar travado. Luca, transição Caju, o controle é 120, decimal 8, acione 5513. Chame pronto no gate 1-0. Vento 140 graus 09, autorizado pouso, pistão 0, apenas confirme trem de pouso. Então 3859, chame o centro Recife 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. 260, Xenia 63 do nono, posição meia, solicita push e acionamento. Autorizado, chama em táxi. Solicita push e acionamento, chama na táxi, Xenia 63 do nono. Do 6250. Torre 1 no 18, extensão 62, 6250. 7 no 11. Autorizado, chama em táxi. Amarelo. Salvador, o trip 5414 pousou, livrou. Trip e taxi lento via Alfa e aguarda antes da Juliette. Alfa e aguarda antes da Juliette, trip 5414. Fiz na chegada à Mária, ajuste no 0 no 7, reporte estabilizado LS. LS vai descer via até 2000 pés na Mária. Reporte estabilizado. Porque eu disse que o horário da notificação nós não temos nenhum plano na presente, confirme. Ou 1350 ou 1250? 02, livre direita, chame solo. 121, décimo 9. Para o táxi, hoje é 63 do Uno, com 129 de a bordo, 4 horas e 40, alternando com o fim. Copiado. Parte principal Indy Alpha até o ponto de saída da 10, quando chama a torre na frequência 1186, ajuste em Salvador agora 10017, bom voo. Indy Alpha, espera 18,5, hoje é 63 do Uno. Trip 5414 está aguardando antes da Juliette. Afirmativo, Trip aguarda ainda para prosseguir. Se agilizar o táxi após a Avianca, o senhor prossegue então até a área remota no 4? Gente, após a Avianca, remoto no 4. Alfa, guarda helicóptero. Polo Gol 073 para pushback e acionamento ponte 1. 101 na guarda. Polo Gol 1073 para pushback e acionamento ponte 1. 1073, só um instantinho para iniciar no 01, devido a duas aeronaves que irão taxiar a retaguarda. Quem não me escuta guardando? Na sua escuta, 1073. Para o táxi, da 3487, 111 a bordo, alterna com fins 4 horas e 10. 5494, bate 1, né? Remota 14. Afirmativo, Juliette, remota 1-4, Felipe. Solo, Salvador, da 3487, para o táxi, 111 a bordo. São 3487, vai atentar o parqueamento da TR da Trip, prosseguindo para a remota 1-4, mantém a posição e após o mesmo, o senhor prossegue. Pátio Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0. O ponto de espera torre 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste 1-0, 1-7. Estamos confirmando, mantém a posição, aguardando a TR da Trip parquear. Gente, 3487. A impressão do Pátio 1, Trip 5414. Cliente, o remoto 14 Trip. Solo, Xené 6250 na Alfa, próxima Juliette. Agilizando 02 ao portão, o Xené 6250. Agilizando, segue 02, 6250. Solo, WebJet, Whisky Juliette Tango no Pátio 4. Whisky Juliette Tango, aguarde. Oi Salvador, bom dia, o Xané 6319, ponto de espera, está 1-0, pronto para decolagem. O Xané 6319, a linha e decola pista 1-0, vento 140, grau 092. Tive alinhar e decolar pista 1-0, o Xané 6319. 1-8, confirmando, 1-2-0, decimal 8, aciona 0-1-1-6, coteja. Pátio 402 no POP, acionamento táxi deve falar com a torre na frequência 1186, ajustado no 017, bom voo. November Alpha é o solo. Prossegue sobrevoo o corredor forte até 20 milhas. Autorizado, voo local, sobrevoa corredor forte a 1.000 pés, decola 1.7, curva esquerda, o controle em 1.20, decimal 8, aciona 0.171 no cotejo. Bravo, que Luiz, que direcionar, acham pronto para táxi. No 208, afirmativa, frequência do controle 0171 no transponder. No pátio 4, 2 no POB, acionamento táxi decolagem com a torre, agora 1186. Lima tem cabeceira 1-0. Lima tem 3487. Autorizado, chamada para o táxi, gol no 073. Whisky Juliette Tango é o solo? 7 Whisky Juliette Tango, solo. Whisky Juliette Tango na escuta. Solicitando reboque do pátio 4 para o pátio 3. 1-1, decola 207, semicontrole 120, decimal 8. Ao reboque, aguarde. Nós temos duas aeronaves já acionadas no pátio e após as mesmas iremos autorizá-lo, ok? Autorizando, ajuda. Proportion start, Ocean 6312, gate 10. Cleared, call me to text. This is 6312, Ocean Air, gate 10, red proportion start. Cleared, call me to text. Call you back, you are right for tax, 6312. Subida, fica presente, autorizado direto em Leda, Oceania 3. Passando Duna, o Campo Vista, gol no 982. Semi Torre 118, décima 612 no 982. 86. Bravo, Torre Salvador. Tambidia Bravo. Tamília Bravo, ciente, autorizado até a interseção do 197, reporte para ingresso. Mil pés na chegada, Mari, ajuste de altímetro no 017, reporte estabilizado LS. Mari, 17, chama estabilizado LS. Escuta aguardando. Bravo, que Luiz, que autorizado o táxi até a interseção do 197, reporte pronto. Tana 3487, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 130 graus, 079. Autorizado decolagem, Tana 3487. Bravo, que Luiz, que informa viatura, próxima interseção do 197. Solo, gol 1073 para o táxi PLB 144, autonomia 2 horas e 25, alterna com... Via Indy Alpha até o ponto Fera, quando chama a torre 1186, ajustado a 017, bom voo. Indy Alpha, ponto Fera, chama a torre 1186, ajuste 1017, gol 1073, boa. 982. Tana 3487, decola 211, semicontrole 120, decimal 8. 208, 3487. Júlio Salvador, bom dia, Tana 3487, Nazael, se escuta, passa 1700. 3487, Tubal 340, saída da El. 340 da El, 3487. Salvador, gol 1073, pronto no ponto de espera da 10. 1073, mantenha o ponto de espera da 1-0. Mantenha o ponto de espera da 1-0, gol 1073. This is Oceania 6312, ready for taxi, and we have 150 on board, endurance 4 hours, alternating in Salvador. Roger that, via apron number 1, ending out from holding point, call tower 18.6, the QNH is 1017. Via the apron number 1, then Delphi will contact tower 1186, Oceania. Bono 982, solo 13, direita, semisolo, 121, décima 9. Direita, 1219, Bono 982. Solo, Salvador. Ó, Bono 397. 397, bom dia, São Paulo, Congonhas 360, copia? Copia. Autorizado Congonhas 360, decola 1-0, curva direita, saída da Eole da Bridge, intercepta o Pesulu 1-6, após segue a rota do plano. O controle Salvador, opera em 120, decimal 8, aciona 5551, coteje. São Paulo 360, rota do plano, decola da 1-0, curva direita da Eole da Bridge, Pesulu 1-6. 308, Gol no 397. Correto, Gol no 397. Quando o plano chama em pushback acionamento, me confirma o gate. Gate 3. 03, ciente. Gol no 982, bom dia. Bom dia, 982, Alfa Juliette para o 05. Alfa Juliette, gate 05, Gol no 982. Confirme decolagem ou táxi? 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 251, 3325, Oceania 6319, tchau. Ah, deseja aí? Ciência autorizada, vento no aeródromo 30 graus, 099. Relaxe, voltando de abraço. Voo no 073, decolada zona 1-6, chame controle, 120, decimal 8. 208, voo 1073, boa. Controle Salvador, bom dia, voo 1073, saída da EL, ETA, direto, Porto Seguro. Suba 340, em vigilância, 1073, voe pro Adileda. Pro Adileda, em ascensão para 340, gol 1073. Sanai 6312, clear, mantém, runway 10. Oi, mantém posição, Oceania. Sanai 6312, clear, vai aqui é com Delta Semitorre, 118, decimal mesmo. Vai aqui é com Delta, repassada da ponta. Família Bravo, uma milha, tá visual colocado fogo. Tanguidia Bravo, reporte solo controlado, vento 110 graus 079, evite sobrevoo sobre zero aeronave. Vai evitar, vai direto, tô visual com a aeronave na cabeceira, eu vou direto para o pátio. 63 12, please line up and take off runway 10, wind 110 degrees, 07 knots. Clear to line up and take off runway 10, Shenair 63. Da ciência, autorizado o cruzamento da final do 10, reporte final 17. Seu isca autorizada a decolagem da 17, vento 150 graus, 05 nós. São 3487, chame Recife 125, décima 1, alterne 13325. 351, 3325, 3487, dá certo, obrigado. Controle, o Guardião 02, através do Azul, para retorno a Salvador. Do seu translado da RMA para o Pátio 4. Faça, é compulsória a apresentação do seu translado da RMA para o Pátio 4. Alvo para retorno, Salvador. Torre 1 no 8, decimal 6, 12, 02. 38, 6 graus. Confirme apenas o horário, também de Bravo. Hora 10. Também de Bravo. Total é Ocean 6312, and we are ready. Ok, Ocean 6312, clear to take off, runway 10. Clear to take off, runway 10, 6312. Sente, Michael Delta, reporte passado travado. O Kilo Isque, decolado 20, chame controle 120, decimal 8. Salvador, Guardião 02. Visual com tráfego de coluna 17, sentido contrário, meu pé. Afirmativo. Confirme a sua posição? É, no vertical de Piatã. Autorizado post que está 17, vento 120 graus, 07 nós. 02, informa o tráfego, Charlie 150, destino corredor Axel, autorizado cruzamento da 10.